Para aproximação, complete LS, como tráfego com helicóptero, 1 hora, 5 milhas, mantendo o litoral, mantendo o setor 1 no meu pé. Acerte o azul 9036, reduzindo a aproximação. Azul 9036, chama agora a torre 1895. 1895, azul 9036, boa noite. 4304, mantenha a linha do litoral, 500 pés. Vamos tráfego do helicóptero do Guardião a 1 no meu pé no, na vertical do farol de Itapuã. Mantendo o setor. Paciente solicita direto Fonte Nova, da presente. Negativo, mantém a linha do litoral, aguarde para continuar. Vai manter a linha do litoral, aguardando, 04. É 6224, pista para 2 mil pés, ajuste 1097, reporte localizador, pistão 0. Afirmativo, descida 2017 no ajuste, autorizado o procedimento, no reporte estabilizado, o chanel 6224. Os cascaicos general faz passing flight 60, climbing 430. Cuiabana, Arbor, Departure. Oscar, Echo Juliet, Radio Can, Technomate, Level 430, Arbor, Departure. Arbor, Departure, Clear to Climb, and then Flight Level 430, Sky Jet Alpha. Good morning. Set of Juliet, chama Recife 1288, Oceano 260. Manda 1-2-2-8. Opera 260. Está com a informação alta, autorização Guarulhos. Boa noite, 6303 para Guarulhos. Está autorizado, nível 360. Na cola da 1-0, cumpre o perfil de saída da Elena Motiva. Intercepta peso 1-0, Taubaté. Após a colagem curva direita. 5021 é o código, controle 1208. Sobre vetoração, direita 160, o limite da radial é 2. Confirme qual é o limite da radial? É o 260, vai ultrapassar o curso do localizador. Ok, o limite é 260. 219. Vai prosseguir via Juliette pro 05. 305, confirme. 3305, ingressa via Juliette pro 08. Gente, Juliette pro 08, tá? 3305. Perdão, você vai ingressar via Juliette pro 05. 3305. Gente, 3305, prossegue via Juliette pro 05. Solo azul na 038, livrou. 038, bom, prossegue Alfa Kilo, pátio 3. Posição é 4 Lima, no pátio 3. Alfa Kilo, posição 4 Lima, pátio 3. Azul 9038. 1-0, autorizado, Lima, tem 1-0. Vai na Belém, 2-0, Washington, Queen, 3-1-3. Controle de Salvador, Guardião 01. 3-0, prosseguir. 1 na vertical do farol de Itapuã, agora de coordenar controle para retornar para a Fonte Nova, escolta da seleção americana. 7, mantenha a linha do litoral, aguarde para prosseguir direto Fonte Nova. Ok, mantendo o litoral, 01, 1 no mil pés. Controle igual 1246, transfere para 2150, informação alfa. 1246, boa noite, chegada bom, desça para 050. Bom, 050. Será o 9973 para o localizador, esquerda para o 070, desça para 3.010, ajuste 1.017. Esquerda 070, descendo para 3.000, Sideral. Está livre interceptar o localizador? Exato, para interceptar o lock, rebote estabilizado. Vai reportar. Alô, Salvador, boa noite, o Azul 9036. 9036, boa, prossegue via Alfa do chamante da Juliette. Prosseguindo Alfa, chamaremos antes da Juliette, o Azul 9036. Costa, Eco Juliette Alfa, Antônio, recebo Center, frequency 128.8. 128.8, isso que eu já estava aqui. Azul 4235, deixa para 4000 pés, 3017. 4.1017, azul 4235. Federal 9973, deixa para 2.000 pés, ajuste 017, livre LF. 2.000, ajustado, livre LF federal. November 307, Mike, clear to taxi the Port Lenta runway, report 224, so here runway 17. Puxa, November 224, estabilizado. November 224, Lívia LF, chame torre 11895. Ok, torre agora 18895, 6224. Decimal 8. Only 1208, ocean air 6106. Salvador, boa noite, Oxané 6224, fui, aliás. Oxané 6224, autorizado pouso, pista 10, o vento 150 graus, com 8 nós, o livre pouso 6224. Ok, livre pouso na 10, Oxané 6224. 0036, ingressa via Gilete para o 08 no pátio principal. Juliette para o 08, com azul 9036. Roger 317, Michael, clear to cross the runway and taxi to your right, and taxi Mike, report to enter 8.1. Fui, aliás, grau 9973. Grau 9973, ele é LS, chame torre 11895. 1895, obrigado. Controle o Guardião 01, está 1.000 pés no litoral, vai ingressar no centro de direção Fonte Nova, está visual com patrulha na vertical da Fonte Nova 510. Sete reporte para o regresso, Guardião 01. Azul 4235, desça para 2.000 pés, ajuste 107, livre LF, reporte localizador. 2.000, livre LF, reporte localizador azul 4235. Federal 9973, fecha a torre 11895. E manter a nossa escolha. 317, Mike, to your left now and call 121.9 to cross the apron. 121.9, I'll take it up here if I can do that for now, thank you. November 317, Mikey, approve the taxi via Ben April, Incheon, and Alpha, hold point call tower, 108.95, KN81017. Voltou o Chanel 9008, livre decolagem. Ventura 60 graus, 19. Esse ano, 8.098. Sideral lá 963 continua em aproximação, aguardando pista livre. Negativo, já está na aproximação, Sideral. Vento 1 no 60 graus, 8 horas, livre pouso. 7, livre pouso, embaixo da base, sideral 9903. Salvador, o Xané 9008, 1310. 9008, boa noite. Contato na saída da El, subou 360. Da El 360, 9008. Pode voar da El, então, Leda? Beta, direto Leda, 908. Leda na proa. Sou 1246, via Monte, descer para 2000 pés, ajuste 1017, rebote localizador, pista 10. Ok, 2000 vai reportar localizador da 10, 1017. Estabilizado, localizador 4275. Sou 4235, Liga LF, chama de torre 1895. 895, azul 4235. Vai chamar o sol, federal 9973. Paro 0362, espaço. 6185. Solo. Muito boa noite, geral 9973, livre não se escuta. 9973, muito boa noite, prossegue via Alfa Kilo, parte 3. Seu posicionamento será 5 Lima no parte 3. 5 Lima no parte 3, geral. Salvador, boa noite, azul 4980, sente da Alfa. Azul 4980 para Recife, nível 350, está autorizado. Decolada 1-0, contrapessoa da saída Cuca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Prossegue a Zulu 1-7. Aciona 5026, controle 1208. Eis a Cuca, atenção Aracaju, depois, após decolagem pela esquerda. Santa Zulu 7, 5026 é o transponder e o controle 1208. Se quiser mais correto, chama quando pronto, professor. Gente. 25, solicite direto ao centro com voo. Obrigado, 251-3395, obrigado. Dois, três, cinco, solo, 47, direito, 219, solo. 219, solo, direita, 47. So, excuse me, ready to copy? Yes, we're ready to copy, we have information, Alpha, spot number 11, going to Miami. American 230, it's clear to Miami, flight level 340, runway 10, your departure will be Momo, and Nanning transition. As departure, turn left via upper Zulu 20. Skog 5033 and frequency approach 220.8. Azul 4235, livrou. 4235 e chamada do Juliette. Chama a Juliette, 4235. Solo, boa noite, vou... 9533, fake da autorização para São Paulo, Guarulhos. 9533, aguarde para a foto. American 230, clear Miami via flight plan route 340 and the altitude at runway 10. Departure via the Momo and Emin transition, and after departure left turn to join the upper Zulu 20. Transponder code is 5033 and departure frequency is 120.8 for American 230. Scott, call me for pushback and set up when you're ready. We'll call you for pushback, American 230. Yes. 1-5-0, call out 1208. 208.8, have a great night, Falcon 3179. Good evening, Apache Control, Falcon 317 Mike. It's 1500 for flight level 380. Good evening, November 317 Mike. Radar contact, climb maintain to level 380. Flight level 380, Falcon 317 Mike. Sou 9-6-0, desça para 2-0-PES, ajuste 0-1-7, reporte localizador, pista 10. 2-1-17, já está no localizador, faça a pista. Próxima Juliette, azul 4235. Ingressa Juliette pro 09 azul. Juliette pro 9 azul 4235. Solo Salvador, Oceania 6303, posição 4, pushback, encerramento. 6103, livre push, chame táxi. Livre push, chamada táxi, Oceania 6303. Meia solo 54, controle 120, controle de solo 129. 19. 4980, boa, prossiga. Nós estamos no 1 aqui, por gentileza, eu teria como contratar o pessoal da Empire aqui para tirar o FIG, a gente está pronto. Paulo 1246, boa noite, livrou, se escuta. Gente, eu vou falar com eles. Muito obrigado. 09 me chamou, livrando, é o 1246, prossegue via Alfa me chamando da Juliette. Alfa chamando da Juliette. Patrulha 04, patrulha. Na sua escuta? Já é, na sua escuta. Informativo, está na vertical do W. Solicita, se for possível, a vertical da Paraná. Aeronave em aproximação, já aproximadamente meia dúzia de milhas para o externo. Vou prosseguir somente com a escolta. Tá, gente, graças. A sua altitude é 500 pés, o 4304. Afirmo, 500 pés. Alterna Galeão, 3 horas e 50 autonomia. Sua altitude? 1.000 pés na vertical de Tuaçu. Procede descer para 500, para temos aeronave em aproximação. Afirmo. O 01 quando atingir 500 pés em Paraná. Oi, Clã Livre, puxa, me saco. Livre coordenação com a equipe de solo, assim que parquear no 2, o gol está autorizado, azul 4, 9, 8, 7. Gol 9533, cópia. Copia, 9533. Autorizado para Galeão, para Guarulhos, nível 360. Decola da onda 0, cobre 2 da saída da El, Leda Motiva. Intercepta peso Lono 0, nível 360 autorizado, após decolagem, curva direita, aciona 5031 no controle no 208. 360, São Paulo, Guarulhos, aprovou, decolou da 10, da L e da Motiva, intercepta peso Lono 0, curva direita, confirmando perfil, 5031 no transporte, 1208, voo 9533. Máximo, quando pronto, puxa no pátio 3, a posição é 07, confere? Afirmativo. Gente. Sou 1970, complete na ILS, chama agora só em 1895. 1895. Prosseguir com a escolta 4004. 01 November 317 Mike, Zona Receive Center, on frequency 125.10. 125.10, Mike, have a great night. 970, despachar, travar no 6. Felipe, 0 o 970 vai arremeter, que está estabilizado. Salvador, chamando 313, pronto, ponto para dar 90. Para o 7-0, arremeteu, confirme. Afirmativo, arremeteu, informou que está desestabilizado na aproximação final. Ok, não ouvi seu reporte de desestabilizado, ciente, arremetendo em frente, 2000, chama o controle 208. Exato. Autorizado, né, Mateus, na 3-1-3. Autorizado, né, Mateus, na 3-1-3. Ciente... Vamos iniciar uma reparação para o setor elétrico, curva esquerda, vai na proa 320, limite é 15 milhas de EME, Salvador. Esquerda 320, limite é 15 milhas Delta Mike Echo, Salvador. 15 Delta Mike Echo, obrigado. Controle Salvador, 3178, informação alta. 3178, boa noite, chega da Mari, desça para o nível 050. Mari 050, da Mari 050, desça para o nível 050. Pode, Mari, tá? Prezado ITAP, 3178. Controle ITAP, 3178. Patrulha 04 para a coordenação de tráfego, chame torre em 11895. Chamará 1895, grato pelo apoio. Guardião 01 para a coordenação de tráfego, chame torre em 11895. Torre 1895, grato pelo apoio. Sai para qualquer mudança de setor. Ok, mandei minha escuta e mais aqui as vezes. Ok, tá visual com o guardião, né? Mantenham-se em coordenação visual, chama pra abandonar o setor. Tá visual com o guardião, chamando pra abandonar o 04. E a 313, né, colo 02, controle 208. 208, boa. Oi, Salvador, guardião 01. Guardião 01, mantém contato visual com o patrulha 04 no setor? Mantém contato visual, mantendo separação. Enfim, mantenha-se em coordenação visual e contato com a torre, só na frequência da torre. Chame para retorno. Vem chamar para regresso 1. Pós 2000, direita da EL, 633. Pós 2000, direita da EL, chama 313. Azul 4980, POB 111, lanterna Fortaleza com 3 horas e 50 de autonomia, para o paisagem. 4980, Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro 1017, bom voo. Índia Alfa, está autorizado. O ajuste no 097, ponto de espera 11895. Boa noite. Azul 490, quanto espera da 1-0 para... Azul com a vaga do zero autorizado, leia decolar, vem tudo 4-0, grau 8 também. Autorizado, leia decolar, azul 4-9-8-0. 1-0-1-7. Bom, de 4000-1-0-1-7, autoriza direto pelo? Aguarde, mantém a chegada. Aguarde. Gol 970, esquerda para 190, limite ao localizador. Esquerda 190, limite ao localizador, gol 970. Bom, 888, boa noite. Dois Alagoinhas para chegada Bonf, desça para o nível 050. 050, chegada Bonf. Pode liberar a gente aqui, está em Alagoinhas. Liberado, Sérgio. Alagoinhas, bom, 888. 10, boa noite, 888. Salvador, boa noite, ao 3305, pronto, para a cota no 05. Por favor, matrícula, por gentileza? Altan 3305. 3305 para Recife, nível 330, está autorizado. Sou decolada 1-0, cumpro perfil da saída FUCA, Jamo Aracaju, após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5037, controle 120.8. Decolada 1-0, perfil da FUCA, Jamaru. Curva esquerda após a decolagem, acena 5037, controle 208, tá? 3305. Vai reportar o TAN 3305. Confirme nível autorizado. 140 para Ilhéus está autorizado. Decola da 1-0, cumpre perfil da saída Coral e a Golf 677. Após decolagem, curva direita. Acena código 0277 e o controle 120.8. Pode chamar mais claro, chama quando pronto para o push no 4-3. Ok, caso deseje, dá presente imediato aí sobre o A3517 livrar a galera, tá livre, confirma. Afirmativo, então vamos fazer isso. Vamos acelerar e informaremos já próximo para o posto. Afirmativo, o tráfego está na final, ainda dá 2 de cima, ok? Pode cruzar aí a final, já pode vir na baixa altura e informe o sol do Graia, 130 graus, 8 horas. Ok, vamos cruzar a baixa altura pela 35 graus. Torre Salvador, o gol no 970, baixar e travado, localizador em slide. Gente, 970, continua a aproximação, vai ter a em curso. Agora. Torre, o Patrulha 04 solicita pouso para o pátio militar, cruzamento. Tem condição de cruzar imediato, está presente? Afirmativo. Ok, está autorizado, imediato, táxi hotel e pátio militar, informe do solo, ventura 30 graus, 8 lados. Informará no solo 04. Gente, nós temos escuta e aguarda para qualquer o X-Ray Gillette Sierra. Pati, você encontra a pista que decola, por gentileza? Então, os alunos estão ainda sobre a KMC 35, mantém então a posição, que é o tráfego que já vai cruzar na final para o pouso e depois vai ser autorizado aqui. Afirmativo, manteremos. 973, tá bom? 020. Vou cobrar a autorização 347. O Federal 9970, qual foi o seu estimado para decolagem? Seu horário para decolagem previsto? Porque o plano não consta no nosso sistema. Saludos, Salvadoras, o 9021. 9021 para o Galeão, pronto cópia? Pronto cópia, 9021. Autorizado Galeão, 360 nível, decola da 10, sobre o perfil da saída da Euleda e Rumi, onde intercepta a 9857. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5027, controle 908. Autorizado Galeão, nível 360, decola na da Euleda e Rumi. Segue para 9857, pista 10, curva à direita, aciona 5027, controle 208. Posição 1 Lima, solicito autorização para girar motor em marcha lenta para teste. Sou 1723, desça para 2000 pés via Bonf. Ajuste o 07, reporte localizador. 1017, descendo via Gol 1723. Pode entrar no localizador. Saulo Salvador, Oxané 6224. Oxané 6224, prossiga. Coordenação de tráfego nível 230 para Aracaju, senhor. Número 4 para Copa, mantendo escuta e aguarde. Mantendo sua escuta aguardando, posso separar a saída Puca? Saída Conte, nível 190. Saída Conte, subindo 90, tá bom. Saulo, boa noite, Gol 970, levou a pista. Gol 970, boa, prossegue de Alfa, me chamando de Juliette. Alfa via, oi, sou Juliette, vai chamar, obrigado. Flex 6, Juliette, tem a confirme pista que decola. Tá autorizado para Ilhéus, nível 200, decola da 10, com proteção da saída da El Coral. Após decolagem, curva à direita, via Golf 677. Aciona 5045, controle 1208. 4980, chama o centro Recife, 1-2685-0-1-2545. 2685-2545, uma boa noite. Boa noite. Acionamento correto, para acionamento táxi, 2-1895, altímetro 1017, confirme pessoas a bordo. Geral 9973, cópia. Autorizado, chama o táxi. Geral 9973 para Confins, autorizado nível 360. Decola da 10, cumpre o perfil da saída Arbor LF. Após decolagem, curva direita, prossegue a pêndulo 21 conforme. 5054 é o código, quando transponder, o controle 120, decimal 8. Autorizado correto, me chama para o próximo para o Bush, no pátio 3. Livre, monte em vista, torre. Monte. Ajuste 1017, reporte no localizador, pista 10. 2107, pode ser localizado ao Bono 828. Bono 0, Cuba, depois do Luna 6, Bravo até o Zulu, conforme. Após a decolagem, curva direita. Aciona 5046 e controle 120, decimal 8. Antes da Juliette, voo 970. Bono 970, ingresso Juliette pro 07. Juliette 07, obrigado. Autorizado 340 para Campinas da El Leia da Morte, vai para o Bono 0, Bravo até o Zulu. Pode colagem com curva direita, 5046, controle 1208, azul 9020. Após o lado, 3016, Brava Tazo Lúcio, seu planejamento está correto, me chama quando pronto para o posto no 08-9020. Toma lá. Oxané, 6224, qual é? Na escuta, prossiga. Autorizado Aracaju, 190, decola da 10. Cumpre pista da saída Conte, via Golfo 677, conforme após decolagem, curva esquerda. 5052 é o código e controle 120, decimal 8. Estou com 1170, ainda número 4 na aproximação. Vetoração para o sequenciamento, esquerda para o 0110, limite, a radial 280 de Salvador, décima linha 13 pés, registrado 1017. Planejamento correto, chama quando pronto para o posto. O Mike Alpha Delta chamou para o giro de motor. Confirma sua posição, por gentileza. Mike Alpha Delta na escuta. Salvador, acionar 3305, puxa acionamento no 05. Livre, chame táxi 3305. Autorizado, acionar 3305. This is American 230, spot 11, ready to push and start. Ready to push back and start, come for taxi, American 230. Ready to push and start, we'll call you for taxi, American 230, thank you. Tente o 723, continue a aproximação, vai ter direção incluso. 723. Sou 1170 para o localizador, direita para o 060, reporte estabilizado. 060, meu reporte estabilizado, 1170. Direita 219, tá 6128. Boa noite, tá? 3178, Victor. 3178, prossegue via Alfa, me chama de Juliette. Alfa, chamar a Alfa, tá? Juliette, tá? 3178. Final de duas vidas, 1-0, voo no 723. Livre pouso 723, vento 1-6-0, grau meio duramento. Livre pouso, não 1-0, no 723. Giro do motor, se inserce no pátio 3, posição 1L. Suficiente, a infrared suficiente, reporte o término. Ok, o senhor está ciente, sim, obrigado. Alfa 1170, desça para 2000 pés, ajuste 107, livre LS, reporte de coloque. 2010-1017, vai reportar LS, voo 1170. Controle Gono 888, estabilizado final de INS. 1888, livre LS, chame torre 11895. 18958. Sim, por gentileza, 378 antes da Gilete, ok? Até o próximo da companhia em Puxa-nos. Hoje o jogo está ali. Regresso a viagem Gilete para o meia dúzia. Ok, viagem para o meia dúzia, 378. Meia dúzia de milhas à frente. Ela agora, torre 1895. 295, obrigado, boa noite. 188. 1723, solo 20, direito 219, solo. 219, boa. Dado o cruzamento, táxi depois via Mike e chame para ingresso no pátio 1. Sou Salvador, boa noite, eu vou 1170, fui a LS. A outra nave chamou com firme? É o gol 1170. Estou chegando para cima, salve a todos os seus pulos. Aguardando. Paulo Salvador, na boa, 723, da Gol. Na 723, boa, prossegue via Alfa, me chama, antes da Juliette. Chamará a próxima Juliette, o 723. Tá autorizado pouso? Afirmo, livre pouso, vento 160 graus, 898. Livre pouso, 88. Então o América que vai estar iniciando o táxi vai seguir essa aeronave até o ponto de espera e chame pronto no ponto de espera, ok? Do pátio. Sucesso será número 1 nesse setor. Mantemos escutando agora. 723 antes da Juliette. 723, ingresso via Juliette pro 04 do pátio principal. Entendeu pro 4 via Juliette, confirme? Afirmo. Sente, gol 723. Approved taxi via Man April into an Alpha hold point called Tower 118, decimal 95, can 81017. Yeah, the apron and then the Alpha the hold short at 10, correct, American 230. Agora é o TAM 3305, visual com aeronave da Gol à nossa frente, com 167, 3 horas, alterna Aracaju para o táxi. Certo, vamos ter posição para aguardar, vai ser de passagem ao Boeing da América, segue o mesmo comando número 2. E a India e Alfa, ponto de espera 100 de coração. O senhor vai seguir o tráfego da América e o Citation. Correção, um Learjet. Após o mesmo, esses dois tráfegos prosseguem como número 3, via Engenho Alfa, no ponto de espera 118.95. O altímetro marca 1.017, tá? 1.097, sim, é como número 3, tá? 3.305. Solo Gono 888, livrou na Juliette. Alfa. Olá, triplo 8, prossegue via Alfa, me chamando da Juliette. Alfa, me chamando da Juliette, Gono 888. Down. I guess Sam is waiting for us for American 230, is that correct? Yes, sir, you'll be first to hold point, proved via engine off. Thank you. Triple 8 aguardando, da Juliette. Qualquer posição e aguardando, triple 8. Olá, Salvador, boa noite, eu vou 1170, lembrou? 1170, boa, prossegue de Alfa, mantenha sua Juliette. Alfa, sua Juliette, 1170. Correto, prossegue como número 2, chama do ponto de espera planta. Azul 5001. 09, mantenha a escuta guarda para o posto 5001. Escuta. Triplo 8, vai ceder passagem ao tráfego da TAN na saída do PAT 3. Após a passagem do mesmo, ingressa via Juliette para o 5. Puxa, né, 6224, coordenando com a equipe de solo após a passagem do tráfego da TAM. A cauda tem livre puxa, chame táxi. Rosa, o tanto autorizado, a Xanair 6224. Roger, you are clear to complete your lineup and take off runway 10, wind 16 degrees, 6 knots. Clear for take off American runway 10, American 230. Juliette 1170. Mantenha a posição antes da Juliette. O Tamarulá do Oceanet já foi autorizado a iniciar o push no 3 e já está aguardando há um certo tempo. Aí eu vou pedir que você mantenha a posição antes da Juliette, aguardando para prosseguir. Seu gate é o 0 Alas. Mantenha, falando no 7 Alas. Azul 5001, você é livre push, chama o táxi. Livre push, chama o táxi, azul 5001. Fala só, confirme qual seria o gate para o voo 970? 01. 01, obrigado. Confirm, you want us to use that Bravo takeoff, American, 230. You're cleared for takeoff. The wind is 160 degrees, 7 knots. Let's take off, runway 10. Taxi, Juliette, you want to push now, Rada? Solo, Budzel 9973, está pronto para o pushback treinamento no baixo de carga. 9973, tem livre push, chama táxi, informa o tráfego da TAM no pátio 3, fazendo cheque de motor, ok? Fica atento ao mesmo coordenador com a equipe do solo, me chama para o carro. Me chama para o carro. America 230, airborne at 31, call now 120.8. 120.8,